que vão gostar da nova dança. Todos vão cantar esta canção. Vamos começar neste balanço e ninguém vai parar neste bailão. Olá, sejam bem-vindos à emissão Lusitana Paixão. Estão em companhia da Carla até às 20h30. Espero que as festas se passaram bem, que houve boa comida e boa disposição. Quero desejar a todos um bom ano 2019, cheio de saúde e com boa música em companhia de Rádio Arc-en-Ciel. Então, para a boa música, vamos ouvir a Mulher Boa, depois José Amaro com Cowboy Apaixonado e a seguir o Marante com Agora Está Na Moda. Até já! Procuro uma e não achei até agora. meu desejo tem que ser meio acanhada, que não use saia curta e nem blusa decotada. Há um tipo de mulher que eu gosto sempre de ver, a que tem saia comprida para não dar a perceber. Há tanta mulher boa por aí deitada fora, eu que procuro uma e não achei até agora. Há tanta mulher boa por aí deitada fora, eu que procuro uma e não achei até agora. Tanta mulher boa, por aí deitada fora, eu que procuro uma e não achei até agora. Há tanta mulher boa, por aí deitada fora, eu que procuro uma e não achei até agora. Sereia, sereia, pela lisonha, pela lisonha, pela lisonha. Hoje tem show do Zé Maru. Hoje eu quero é namorar, convidar uma menina, seja loira ou moreninha. Quero é beber e dançar. Quero vestir-me apressado, bota e chapéu a não faltar. Pôr o meu cinto de couro e o meu melhor perfume, a festa vai começar. Que ela foi arranjar, se há tanto amor

mais que tudo, o nosso caso é intemporal. Amor, amor, amor, minha paixão, enfeitiçaste o meu coração. Amor, amor, amor, minha doçura, vais levar-me à loucura. Amor, amor, amor, minha paixão, enfeitiçaste o meu coração. Amor, amor, amor, minha doçura, vais levar-me à loucura. Estão a ouvir a música do Johnny Abreu com Malhão do Amor, e há bocado disse o senhor Arruga de Châteauneuf-sur-Loire, mas não é Arruga, é Serruga de Châteauneuf-sur-Loire. Peço desculpa. E então ele dedicou há bocado uma música ao senhor Manuel Lourenço e ao senhor Ferreira, mas também quero dedicar para o seu grande amigo Domingos, que é o vocalista do grupo Capa Negra, a música a seguir. Então escolhi a música do Jorge Ferreira, que é Eu Sou Português, Tu És Meu Irmão. E então o senhor Lourenço quer dedicar esta música ao senhor Serruga de Châteauneuf-sur-Loire. De início tinha-me pedido a música do José Amaro com Malhão do Beijo, mas não encontrei, peço desculpa. Mas como são estas pessoas grandes amigas, eu acho que a música Eu Sou Português, Tu És Meu Irmão também vai ser bonita para estas dedicatórias. Et c'est aussi de la part de Sébastien Abraham pour Florent Amigo. On écoutera Elle est périgose de Marquito. Donc toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel et moi-même nous joignons à Sébastien pour souhaiter une bonne année à donc Florent Amigo. Et c'est parti, on va à la musique. À Musica. Era só desejos, eu não queria.

tudo contigo. É porque tempo é tudo que tenho pra te dar. Eu acho que o mundo inteiro concorda comigo. Que não quer me sabotar. Até porque tempo é got it. Charada, pôs-se logo em filinha.

danado. Eu fico louco. Ma querida, elle n'a rien d'une fille qu'on oublie. Elle ressemble à l'amour. Je l'ai compris dans son regard. Ma querida, je pourrais continuer ma vie dans ses allées. J'imagine des mélodies qui cantent par elle. Elle est sur scène, l'ombre et la lumière. Elle danse toujours. Je la vois tourner jour après jour. Elle sent la toucher. La nuit, le jour. Je l'aime à tomber. Je ne veux pas l'avouer. Elle danse toujours. Mes yeux ont figé au petit jour. Elle cherche à me tuer juste par plaisir. L'ami des chalons. Eu fico louco. Ma querida, ajuda-moi, c'est un supplice. Je dois trouver la force de lui cacher toutes mes envies. Ma querida, pour éviter des cicatrices, de briser mon écorce, de toucher son corps, je m'interdis. Ma querida, quand elle me tourne le dos, je reste à fleur de peau. J'ai mal et je paye encore le prix de vivre pour elle. Elle est sur scène, l'ombre et la lumière. Elle danse toujours. Je la vois tourner jour après jour. Elle sent la toucher. La nuit, le jour. Je l'aime à tomber. Je ne veux pas l'avouer. Elle danse toujours. Mes yeux ont figé au petit jour. Elle cherche à me tuer juste par plaisir. Ouvir uma das músicas do Abel Marta que se chama Danse Toujours. E agora vamos ao tempo em Fleury-les-Aubrais e Orléans esta semana, este fim de semana. Então este fim de semana é um tempo inubiado, com 6 graus de manhã e até 7 para amanhã de tarde e 10 para domingo. É o tempo só inubiado, talvez um bocadinho de chuva como hoje. E, por exemplo, em Portugal, para os lados de Amarante, está sol em cheio este fim de semana, com 2 de manhã e até 14 de tarde, e na segunda até vai até 16. Por isso, quem der uma volta a Portugal, está com sorte, porque está sol. Daqui por 20 minutos estamos a chegar ao final da nossa emissão Lusitana Paixão, então não hesitem em ligar ao 02-38-43-48-00 para as suas últimas dedicatórias. Vamos lá, música. Até já. Como final da nossa emissão lusitana Paixão, mas antes de me despedir de vocês, tenho aqui uma dedicatória que é da parte do Sr. Cardoso para a Maria de Fátima, com muitos beijinhos, e então pedi uma música de Roberto Carlos, que é Amor Sem Limites. Vamos ouvir essa música então. Até já.